Essa cena ficou muito marcada na minha vida. O dia que esse rapaz veio dirigindo com um braço e socando a mulher com o outro braço. E algo que tem mexido muito com o meu coração é a violência contra a mulher. A violência contra a mulher é algo tão absurdo que acontece até mesmo dentro das igrejas. Tão absurdo que acontece nos lares mais improváveis de se suspeitar. Deus é tão perfeito que Ele não esconde nada, nem os defeitos. Lendo para pregar para as minhas mulheres, para as minhas jovens, eu descobri um texto de profunda violência contra a mulher. Um texto que está em 2 Samuel, capítulo 13, quando Amnon, filho do rei Davi, abusa de sua meia-irmã, Tamar, depois de um enredo sedutor, depois de uma cilada armada. Ele fica apaixonado pela irmã e ele não vê jeito de seduzi-la, ele não tem saída. Mas ele planeja e ele manda chamar Tamar. Tamar vem parar na recâmara de Amnon. A recâmara de um príncipe, filho do rei, um homem acima de qualquer suspeita, mas ele tinha dentro dele uma coisa chamada paixão. E a paixão é muito boa no casamento, mas existem tipos de paixão que levam ao abuso, que levam à violência, relacionamentos de prisão, no qual a mulher não consegue sair, o homem não consegue sair. E eu consegui ver toda a cena de Amnon e Tamar, como se eu tivesse filmado a recâmara de Amnon, como se eu tivesse estado lá. E nessa noite, eu quero convidar alguém que esteve lá, que tem muita história para contar. Amnon é revelado ao público. Ao ver Tamar, os seus olhos brilham e trazem um conflito com o seu corpo doente. Seu coração bate na velocidade em que cavalos correm para a batalha de seus generais. Há algo sobre ele que o público não consegue desvendar. Estou aqui, irmã querida. Tamar tirou a assadeira do forno. O coração de Amnon dispara. Ela anda em sua direção e descobre que ele não quer comer. Na verdade, nunca quis. Mas era tarde, já estava próximo de sua cama. Como fugir? Para onde correr? Ele ordena que todos saiam. Ele quer intimidade. É um caminho sem volta. Ele se revela. Ela está sozinha. O seu pai não pode ajudá-la. Fica confusa. Os seus amigos não podem ajudá-la. Ela se enganou. Não, eu não posso fazer isso. Tamar não esperava pelo golpe quando sua tiara voou para longe, junto com a bandeja dos pães. Suas joias foram arrebentadas, colares e piercings foram arrancados quando seu manto foi bruscamente rasgado. Aqui estava o que havia de mais precioso para Tamar, seu manto de honra. Ouvia-se o manto rasgar, o manto que a diferenciava. Todos sabiam que ela era uma virgem por causa do seu manto. A decepção doía mais do que solavancos. A tristeza pousou seus olhos. Não era mais uma princesa. Ele era indomável, imbatível. Tamar avista ao longe seu manto rasgado, caído ao chão, e tenta alcançá-lo. Outro solavanco não resiste. A morte beija-lhe os seus pés. Mais um minuto não faria diferença. A essa altura, a morte seria bem-vinda. Amnon olha dentro dos olhos de Tamar. Ele enxerga sua alma sem a graça de uma hora atrás. Amnon tem nojo, faz ânsia. Ele a odeia. Agora gostaria de matá-la. O desespero tomou conta dos olhos de Amnon. Ele crava suas mãos no seu braço esquerdo e a arrasta em direção à porta. Lança a ex-princesa como se lança um cão. Ela cai no chão, ele bate a porta. Ela está lá, nua e suja. Ela se sentia vomitada de uma vida, usada como um pedaço de carne. Ela se sente sozinha. Não tem força para gritar ou para pedir ajuda. Ela está só, abandonada. Eu prefiro passar toda a eternidade aqui nesse chão do que me machucar de novo. Triste é despertar e ver no teu olhar, ver que é mentira o que dizias, saber que é o final. Que triste é ver amizade que eu construí, que me guardava, que me alegrava, eu não via, que mentia. Como segura a ferida quando perdoar é tão difícil, e quanto esquecer não se consegue. Como enfrentar essa vida quando o coração já é em pedaços, encontrar desilusão e quebra o mundo inteiro num golpe baixo. Perdoei.